Nosso tema dessa tarde, então, é religiosidade. Quando a gente fala, às vezes, de religiosidade, a gente acaba confundindo um pouco com religião. E religião, a gente sabe que é... A religião é uma instituição, a gente poderia dizer. É um agrupamento de pessoas com o mesmo entendimento que formam uma seita, uma organização... com o objetivo de traduzir os preceitos sob a forma como eles entendem e fazer a ligação do homem com Deus. Religião significa religar. Então, o objetivo das religiões é fazer esse intermédio, esse intercâmbio do homem com Deus. Por isso que existem tantas religiões, né? Porque, como são feitas por pessoas, cada um tem um entendimento, às vezes, do que é essa forma de intercâmbio. Já a religiosidade é diferente. A religiosidade é sentimento. Todos nós temos religiosidade. É um sentimento de que nós pertencemos a algo maior. A religiosidade, ela é antiga, ou a gente poderia dizer que ela sempre existiu, porque ela é inerente ao ser humano. Se nós pegarmos lá o homem primitivo, ele acreditava em forças superiores através dos acontecimentos que tinham ao redor dele. A gente até acha, pelos estudos, que muitas vezes ele acreditava em forças superiores por medo, por não entender o que estava acontecendo, os fenômenos naturais que aconteciam ao redor dele e que então faziam com que ele acreditasse que existia algo além dele ou do aquilo que ele estava vendo e presenciando. Mas a gente sabe que é bem mais do que isso. Esse sentimento que nasce com nós, porque nós somos espíritos encarnados, ele se manifesta desde o início. A questão, talvez, primeira, que fez com que esse homem manifestasse essa religiosidade, eram questões simples, fenômenos simples, que todos nós estamos sujeitos, que é a morte e a vida. Ele não entendia como algumas coisas aconteciam. Ainda hoje, algumas pessoas também não entendem. Como é que acontecem esses fenômenos? Ou por que eles acontecem? Às vezes nós nos deparamos com essas situações e nós nos bloqueamos frente a elas. Então, esse sentimento que vem conosco desde lá do início, a gente vai vendo que com o passar do tempo, com a evolução da humanidade, ele vem se manifestando também de outras formas. Algumas pessoas não acreditam que a vida, ela permanece, ela continua depois da morte do corpo físico. Elas acham que ali termina a vida. Porém, essas mesmas pessoas, elas acreditam nos santos, elas acreditam em Jesus, na forma como elas reconhecem Ele. O que seriam os santos, se não espíritos desencarnados que continuam vivendo? Nós temos um vínculo forte, e mesmo quando nós não acreditamos em algumas coisas, quando algum familiar nosso desencarna, nós continuamos não apenas pensando nele, mas desejando para ele, através do sentimento, que ele esteja bem e que ele consiga, do onde ele estiver, ser melhor do que aqui ele estava. Então existe uma ligação muito forte nossa com esse lado espiritual que a gente às vezes não entende, não conhece. A religiosidade é um sentimento e que através desse sentimento nós começamos a questionar quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Na questão prática, não apenas na existencial, mas o que eu estou realmente fazendo? Quais são os valores necessários para o ser humano, para o ser espiritual? Quais desses valores eu possuo ou quais desses valores eu preciso possuir? São questões que a religiosidade vai nos dando. Porque nós sabemos que a religião, como ela é dividida em segmentos, em visões, em interpretações, ela não nos dá essas respostas. A religião e a religiosidade, elas são distintas, são diferentes, elas não são a mesma coisa. A religiosidade, ela pode existir sem um vínculo com alguma religião. Através do entendimento histórico, a gente percebe isso. Mas a religião, ela não deve existir sem o vínculo com a religiosidade. Porque senão a prática da religião, ela se torna fria. Ela se torna apenas humana. Ela se torna, como a gente percebe em alguns casos, apenas ritualística, apenas cheia de podes, não podes fazer. Ela não vem de dentro, ela não traz o sentimento que nós precisamos. Então, essa distinção é interessante a gente entender, para a gente saber o que, que são essas duas coisas. E através dos tempos, Deus sempre envia junto de nós irmãos que trazem revelações. Desde o início e em todos os lugares do mundo. Não existe uma região que é, vamos dizer assim, indicada para isso ou outra. Em todos os lugares o conhecimento ele vem brotando. E não só na questão religiosa, na questão científica, todas as descobertas que estão acontecendo e vão acontecendo nos momentos em que a humanidade está apta a receber essas informações, tanto vinda de forma espiritual como de forma física, irmãos que trabalham nessas áreas. E mais importante, talvez, para nós, são essas revelações morais que também são trazidas. O próprio Evangelho, ele é para nós um livro de ensino moral, porque Jesus nos dá várias vezes ensinamentos do que nós devemos fazer. Devemos fazer para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas próximas da vontade de Deus. Isso é a questão moral, que a gente vai ampliando e a gente vai entendendo a partir de um amadurecimento cada vez maior que nós, como seres humanos, vamos tendo. O que nós fazíamos uma vez, não nos cabe mais fazer porque temos um entendimento diferente. E provavelmente, daqui a alguns anos, nós também estaremos melhores do que estamos hoje. É evolução. Dentro dessa questão das religiões, todas elas são boas. Não existe uma religião que nós podemos dizer assim, essa religião é ruim. Porque dentro do objetivo delas, de nos ligarmos, de nos aproximarmos de Deus, ela nos pede, de alguma forma, uma melhora interior. Então, mesmo que às vezes os dirigentes de tais religiões, eles nos indiquem um caminho diferente desse, as religiões, por base, elas têm um fundamento bom. Então, às vezes a gente pensa, a minha é melhor que a do outro? Não, né? Na verdade, o que vai tornar melhor é o que eu faço, não aonde eu vou. É o que eu consigo entender como verdade e como manifestação daquilo que me é ensinado, ou daquilo que eu consigo aprender. Então, dentro dessa proposta de mudança interior, que todos nós somos chamados todos os dias, não só dentro de um centro, de uma igreja, de uma religião, qualquer uma que seja, dentro dessa proposta é o que eu consigo compreender para conseguir, de forma ampla, fazer com que a minha consciência tenha mais entendimento de tudo que me cerca e da minha posição nesse momento, das minhas capacidades. Essa é a questão. E o que nós percebemos, então, é uma mudança de atitude. A partir da vivência, da religiosidade, do entendimento, é que nós vamos conseguindo mudar as nossas atitudes. Isso através do nosso estudo, da nossa compreensão, que vem através do estudo, do discernimento das questões, que nós vamos conseguindo, então, fazer separações, fazer escolhas, opções do que é realmente, como foi dito antes, o que são valores necessários e o que não são valores e que ainda eu continuo muitas vezes alimentando. Esse entendimento, essa troca, essa postura que a gente vai adquirindo é que vai fazendo com que nós conhecemos cada vez mais a verdade e possamos nos libertar cada vez mais de coisas que não servem mais nos dias de hoje. Então, o fundamento da religiosidade, ele faz com que nós tenhamos o questionamento, que nós tenhamos a participação dentro de um contexto em que nós estamos inseridos, seja ele dentro da nossa casa, seja ele no local de trabalho, ou até na questão religiosa, aonde nós participamos. Porque através das nossas manifestações é que nós vamos fazer com que as coisas realmente ganhem corpo e sigam naquilo que a gente considera que é o certo.